Mais tarde eu vou tá pelo seu bairro. Se tiver de boa, dá um salve. Trouxe aquelas flores que cê gosta. Se tiver de boa, dá um salve. Mais tarde eu vou tá pelo seu bairro. Eu conheço bem essa cidade. Trouxe aquelas flores que cê gosta. Se tiver de boa, dá um salve lá, marca do Vista Verde. Salve Carlinhos do Santo Records. Lá em Pirituba vi várias vezes o brilho ofuscante do Giroflex. Ligo o Twink se eu tô na Oeste. Ligo pro Pet se eu tô na Leste. Ligo o Demark se eu tô na Frega. Onde eu tiver eu ligo os moleque. No Uber fumando um beck. Passa seu Pix pro chefe. Tô comprovante no chat. Passando débito ou crédito. Som rolando de MX. Quanto a gata, quanto cash. Eu caneto esse boom bap só pra aliviar o tédio. Mais tarde eu vou tá pelo seu bairro. Se tiver de boa, dá um salve. Trouxe aquelas flores que cê gosta. Se tiver de boa, dá um salve. Mais tarde eu vou tá pelo seu bairro. Eu conheço bem essa cidade. Trouxe aquelas flores que cê gosta. Se tiver de boa, dá um PayPal. PayPal, 5 dígitos no PayPal. Meu percentual, confidencial, rendendo de forma exponencial. Pessoal, pessoal, reparto placo com meus pessoal. Meu auxílio não é emergencial, invisto em quem eu vi potencial. Eu me tornei a referência, mas tive vários referencial. Eu tenho molho, os caras é sensual, minha inteligência não é artificial. Eu mantive minha essência, pra mim isso foi essencial. Nunca soube ser comercial, isso que me fez especial. Mais tarde eu vou tá pelo seu bairro. Se tiver de boa, dá um salve. Trouxe aquelas flores que cê gosta. Se tiver de boa, dá um salve. Mais tarde eu vou tá pelo seu bairro. Eu conheço bem essa cidade. Trouxe aquelas flores que cê gosta. Se tiver de boa, dá um salve.